Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Se eu pudesse te dar uma dica hoje, eu diria: seja interessante. Sabe por quê? Porque uma pessoa interessante é singular, única. Ela deixa marcas na vida das pessoas justamente porque não tem medo de ser quem ela é. Aquela pessoa interessante é apaixonada por alguma coisa e se dedica a alguma causa pela qual se motiva. Ela é envolvente porque consegue cativar o outro com sua simples presença, que é carregada de satisfação. E sabe por que isso acontece? Porque ela é positiva e enxerga sempre o melhor que o outro tem. Coloca as pessoas ao seu redor para cima e acaba fazendo muitos por ela se apaixonar. Seu natural é ser autêntica, porque a pessoa interessante reconhece seu valor e busca sempre transformar para melhor qualquer ambiente por onde passa. Ela sabe ser lembrada pelas lições que deixa a partir do seu exemplo. É bem-humorada. Ela sabe ser coerente, faz aquilo que gosta e busca gostar daquilo que faz. É assertiva, dizendo não quando precisa, porque entende que precisa respeitar os próprios limites em primeiro lugar. Compreende que precisa ser inteira antes de estar com o outro. Capricha na autoestima e faz de tudo para se satisfazer, porque entende que ninguém tem a responsabilidade de suprir suas carências. A pessoa interessante não é interesseira, porque sabe se alimentar do que precisa, do que é essencial. Olha mais para o outro enquanto uma pessoa com uma história de vida que respeita e valoriza tanto quanto a sua. A pessoa interessante torna as suas relações mais leves, porque é madura o suficiente para perceber que sua vida depende só dela e não precisa carregar o outro com cobranças. A pessoa interessante é amiga, faz concessões e se vincula pelos valores afins e não pelas carências. Constrói relações recíprocas naturalmente e não desiste tão fácil daquilo que quer. A pessoa interessante não é perfeita, mas por ser flexível, consegue construir mais pontes do que muros. E é isso o que a torna especial. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.